Copa 299, sobe ao 340, traço esperado para a posição de 9 horas. Oliveira Martins, pena para o 340, 280 graus, 8 nós. Cielo da 280, 299, o centro de polícia todo ainda mantém a trajetória de saída devido à trava mais à frente. TV 63 ali mantém puxa 28. Ali mantém puxa 28, dá 3663. Tá por 060 por 10. Ele dividiu a direita por 060 após o Acário 630. 060 após o Acário. Chega até um ponto em posição. Sim. Prossegue do parque de saída. No visual, autorizar até o pós-3. Espera, prossegue perfil da saída. Controle no 208. Tem a reta, 7500, pós-perfil 08. Então 3304, contato radar na decolagem, autorizado a voar a posição Elefa, sobe ao 360, vigilância. Elefa 360, 3304. Número 30, desce a 2.000 pés, ajuste no 0 no 8. 2.018, não é autorizado. Chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa no 33.95. 351-3395, é Zuga 299. Ganhado e pronto, 3663. Tá, 3663, pesado decolagem, pista 28, vento 270 graus, 5 nós. Sim, 3663. 2 ponto de pronto, 632. Gente, 63, 12, após o início do TAM, das boas da TAM ali, mantém a pista 28. Ali mantém 6312. A 2770, autorizado por seguro, nível 1180, Golf 677, decola da pista 28, mantenha reta até cruzar 2500 pés, após curva à esquerda, saída da EL, transição Coral, controle Salvador 120.80, transpondo 50.16. Tá 3663. Até na reta, 2500, controle 208, 3663. A 2770, cotejamento correto, chama o pushback acionamento. 3663, contato radar na decolagem, cruza no 1500 pés. Autorizado, curva à esquerda, voa Leda, subir direto ao 340, vigilância. Direto Leda ao 340, sem restrições. Então, 3663, muito obrigado. O número 30, autorizado a aproximação final da pista 28, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, final da 28, novamente, obrigado. 63 mandou utilizar a decolagem pista 28, 280 graus, meia dúzia de nós. Iniciando 63 mandou. Pista 3859, ponto espera pronto. Pista 3859, ali mantém pista 28. Ali mantém 283859. Sistema 6312, decola 232, mantém até 2500 pés, pode passar em perfil da saída, controle 120.8. 6312, contato radar na decolagem, autorizado voar direto a Aron, só dá o 350, vigilância. Na presente, Aron 370. 350, Sistema 6312. Vitorinho de Aquilo, Salvador, ajuste no 0 no 8, esse em condições visuais, em condições de voar no rumo da posição rotatória. Tá 2859, autorizado decolagem, puxa 28, vento 300 graus, 8 nós. Nível de decolagem 3859. Pro de Aron e aguarde coordenação do torcedor. Guarda. LS, voa na 630. Voa 630, estabilizado, complete a aproximação, chame turno no 895. 295, boa. Salvador, voa na 630, estabilizado LS da noite. Voo 630, ajuste no 0 no 8, continua a aproximação, é porte visual com campo. É, porta não. Sequência no 288, alterna o 260. Decolou 35, controle no 20.8, mantenha para sua loja 2.500 pés. 208-3859. Controle Salvador, para 3859. 3859, Salvador, contato radar na decolagem. Após 3.000 pés, voo elefa, só deu 360, vigilante. Após 3.000 pés, voo elefa, só 3859, subindo a 360. Gol 630, gol autorizado, pista 28, vento 290 graus, 8 nós. Teve pouso, baixado, checado, gol 1630. Roger. Centro 3663, chame Centro Recife, frequência no 251, alternativa no 33, decimal 95. Positivo, Recife 1251, 3395, tá 3663, bom dia. Certo. 312, o Centro Recife informou para manter Aron Aracaju. Entra na peça, né? Linha 30, Salas 39, direita, Salona, 2, decima 1. 2, 1, 9, 3, 0. Escuta. O centro informa se eu voar o meu Fox 08. Meu Fox 08, essa, né? Telemetro 250, sem identificação, desça para o nível de voo 190 na chegada à casa. Só no 1630, de fato, Maria. 1630, Alfa da Xiguliette, 904. 104. Anemetrix 12, chama Centro Recife. 12685, alternativa 12545. 12685, 12545, Anemetrix 12, bom dia. É. Salvador, bom dia, 2740, 4 a 5 a bordo, 4 horas e 10, até o Abraço, Terceiro. Salvador, 2740, táxi via Pequeno, Taxi Alfa, até o ponto de espera da 2-8. Olha lá, chame Torre 1-1-8, esse manobre 5, a gente chama o último, Alfa, até a ponto de espera da 2-8, chama Torre 3-2-9-5, confira o tráfego que chamou para cópia. Foto 2714. Foto 2714, autorizado Barreiras, nível 160 direto, cola da pista 28, mantenha a reta até cruzar 2500 perto. Após curva à direita, na saída Momo, com controle Salvador 120-8, transponder 5012. Para barreiras diretas, é, decola da 28, mantenha a flow com 2.5. 1208 é o ponto de hoje, 0.12 aqui, ó. Conversão não entendeu a saída, tá? Saída é Momo. Saída é Momo, tá? Confirme nível. 60. Correto, Chevron. Vamos lá. Confirme a solicitação? Chame 319, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, decola da pista 28. Primeira, corrigindo, decola da pista 28, mantenha reta até cruzar 2.500 pés, após curva à esquerda, saída da El, Leda, Mótiva. Controle Salvador, 120-80, transponder 5015. Salvador 2770, ponto de espera da 28, pronto. A 2770, em linha decola, pista 28, vento 290 graus, 89. A linha decola da 28, 2770. Aqui o Cialinho para Serra no Viver, até o papo autorizado, nível 100, decola da pista 35, primeira curva esquerda, saída Momo, controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5023. Correto, Pátio IPAB. Pátio 5-0-0-3 a bordo, que o Serra Lima, será me saque torre 198 na tela. Chama 0 no 8. Quero ser ali o acionamento por favor, vocês estão prontos para o táxi. Azul 2770, decolou 4 8, mantenha a prioridade 2.507, chame controle na 0.8. Você na porta 2500, controle 208, boa. 2977. Alta já aberta. Controle Salvador, azul 2770, mantendo a proa até 2,5. Do 2770 ao controle, contato radar após 2000, gira à esquerda, voe coral, suba para o nível 100. Após 2000, esquerda, coral, subindo para uma centena, azul 2770. Volo B48, ajuste 108, desça para 5000, sem restrição. Volo B48, deixa o controle de Salvador, câmbio. Ah, tem uma parte de sobre o voo, sobre o voo, tá? Sobre Vulcandeia, qual é a radial dela? Salvador, ponte 3896. 3896, Salvador, desça para o nível 130, 130, chegada a Cali. Rio 18, 28. 20 de aquilo, posição 40. 20 de aquilo, desça para mil pés. Mil pés, 20 de aquilo. Proa norte, sobre Vulcandeias, colhendo com controle em 120.80, transponder 0137. Solicitar informações. Autorizado. Autorizado, 770. Salvador, Vija Bravo, correto do AB? 03. 02, finalmente táxi para Vija Bravo, chame torre 1-1-1-3-9-5. Vista para 1, mil pés, a parte na curta. Botará na curta, diferente daquilo. Do 2770, informe quando tiver condições de curvar à direita. Sim, a gente formará, mas 1-0 mil. Gente, passa ao 65, subindo para o nível 100, vazou 2770. 2770, sim, a gente tiver receita uma 130. 2714, se estivesse na mesma parte. 2714, ligado, parte 3, chame táxi. Dentro. Era 3 mil, sem restrições. 3 mil, voa 648. 621, desça para 4 mil, sem restrições. 4 mil, sem restrições, 621. Voador, 2770 da presente, em condições de tomar direito. Gente, voe direto em Ilhéus. Direto em Ilhéus, autoriza direto a Raíra? Negativo, vai em Ilhéus. Ilhéus, 2770. Negativo devido ao tráfego. Eu sou 2770, tráfego 11 horas, 13 milhas, aeronave da TAM, no nível 130 na chegada a Cali. Câmbio. Gente, 2770. Bom, meu bravo, Vitor Tango, autorizado Guarani, nível 200. Decola da pista 17, primeira curva esquerda, saída Momo, controle Salvador 120.80, transponder 5024. Vocês estão com o atendimento correto, meu cabelo. Tango 04, na metade torre 118, na 621, velocidade 220, número 3. 220, número 2. 3896, número 4, uma pausa em Salvador. Gente, 3896, vai reduzir. 227, no 4, abriu o táxi, 5 horas de autonomia, alterna-se na Papa Juliette, que é o B63. Você já vem? 63. Você está achando 4 horas de táxi, via táxi Pequilo, táxi Alfa, ponto de espera da 2522, chame 2, 118, final 95, ajuste o altímetro 9097. Pequilo Alfa, 295, no ponto de espera da 2722, no bar. Justo no 098. Oi, obrigado. 648 em descida para 2000. Confirmando o Vitor Aquilo? Gente, libera a direita via Quebec e aguarde sem aeronave agora ingressando na Papá. Desça para 2010. Como é que está ouvindo o controle Salvador 648? Controle Salvador está 5x5. Ok, muito grato. Está autorizado em LS, é o número 2 para pouco. Autorizado em LS, a ponta será estabilizada. 648. Passa 10 mil, velocidade 210. Será vetorado. 3210, 3210. O senhor 6250, 10 milhas na cabeceira, chega o trem, chame torre, 11895. 1895, obrigado. Toro 621, vetor oral, esquerda, proa, 1620, vai navegar no máximo 7 milhas para girar direito. Esquerda no 1160, gol 1621, sobre a operação. São 3896, vetoração, direita, proa 0625. Falha de comunicações ao cruzar a radial 110 de Salvador, curva esquerda para o Zan, descendo para 2000 para aproximação. 3896. Ok, então direita 065, caso de falha, radial 110 de Salvador. O 3296. Aliado, pronto, na 35, Luciano. Lucia, relima livre decolagem, pista 35, vento 340 graus, 39. Ciente, Luciano. Para 3000. 3000, 3287. Volume 21, desça para 2000. 2000, volume 21. Volume 21, direita 260. Direita 260, volume 21. Mate o direito para a zona. Livre pouso, na 282, janeiro 62. Da 290, Fábio, agora recebeu o localizador. Direita 290, volume 21, informando. 0.8, não vou. Controle 120, décima 8 graus, mostra baixo. Autorizado. Sim. Controle de Salvador, bom dia. Papão meio quilo, Serra Lima, decolou da 35, saída MOMO. Serra Lima, o controle está em contato radar com a proa ideal para o destino. Rápido. Volume 21, descida para 2000 pés e LS autorizado. 2000 pés e LS autorizado, volume 21, já tem marcação. Positivo. Aeronave 1648 da sua companhia, 7 milhas à frente. 3896, desça para 2000, no máximo meia dúzia de milhas para girar à esquerda. 3296, meia dúzia vai girar à esquerda. 3896. Volume 4813, checa o trem, torre 11895. 3895, 6648, obrigado. Volume 621, reduza para velocidade de aproximação e efetue o cheque para pouso. Reintero, tráfego à frente, 7 milhas. Ok, ideal para o quilo Serra Lima, 312. 312, livre, quilo Serra Lima. Sente, está livre da restrição. Suba, sem restrições. Sem restrições, quilo Serra Lima. Então, 3896, esquerda proa 40, em descida para 2000 pés. 40, desce para 2000 pés, 3896. Vai, obrigado. Chanel 6250, Paulo 02, direita, Saluna, foi, então esquerda, Saluna 21, décima 1. 21, não. Estacionado na parte 3, que ele tem que estar com 4 bolas, 4 milhas, 4 horas de economia, 10 para 1. A Eu vi que ele estava chamando aquilo. A gente achou que nós era ok, eu vi que ele estava chamando ataque sem aquilo. Papa Romeu, Golf autorizado, Recife, nível 210, via Golf 677, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, controle Salvador, 120, decimal 80, transponder 5050. 621, 10 milhas na cabeceira, cheque o trem, torre 11895. 895, no 621, bom dia. Boa. 5050, tá? Romeu, Golfo, empate, PLB. Ciente, Romeu, Golfo, acionamento de táxi, com a torre 118895. Vitor Sena, até o ataque autorizado via Taxi Play Alpha, até o ponto de espera da pista 22, com a torre 118, com a nossa pista. E Alpha, até o ponto de espera da pista 22, com a nossa torre 22, com a nossa pista. Oxalá, 250, Paulo. Oxalá, 250, mantém a posição antes da Taxi Play Juliette. Serra Lima, estimado para o povo. 1335, estimado aqui em Serra Lima. Ok, anotei. 6250, ingresso Juliette, portão 05. Juliette, portão 05. Vamos iniciar o serviço, chame Léo, sono 201. Chame Léo, sono 201, ajuda 770, boa tarde. Boa. Salvador, sono 094. 094, Salvador, desça sem restrições para 5 mil na chegada CARI 1018. Sem restrição, 5 mil CARI 1018. Boa noite, galera, não. Uno 648, sala 05, esquerda, sala 1, 2, 1, decimal 1. Esquerda, 1, 2, 1, 9, gol, 1, 6, 4, 8. 4, 5, 3, 2, 9, 6. Alô, Salvador, gol, 1, 6, 4, 8. Gol, 1, 6, 4, 8, prossiga. Errou a primeira esquerda, guardando. Gente, gol, 1, 6, 4, 8, tá superado, tá que foi alto, deixa eu direto, porta 1. Alfa, direto 1, Golo 648. Gol 1094. Foi, foi. Vamos encurtar a trajetória? Afirmativo. Isso, ajustado 1098 e descida para 2000 pés, foi direto CARI. Trode CARI, gol 094. Tá dois mil. Salvador, bom dia, tá 3896. 3896, bom dia, continua a aproximação. Coloca. Aguardando pista livre. Ei, na sexta. Sala 07, direita, sala 1, 21, decimal 1. Direita, 21. Direção esquerda, 219. esquerda, 219. 219, no meio 219. 219, obrigado. Então, 3896, ponto autorizado, pista 28, vento 300 graus, 10 nós. Autorizado, posição 3296. Fala, o gol no 621? Gol no 621, autorizado táxi Alfa, após Juliette, ingresso parte 1, posição 09. Entendeu, Alfa, Juliette, posição 09, gol 621, confirma? Afirmo, gol no 621, posição 09. Sola, 1-0, direita, Sola, 1-2, 1-1, decima 1. 2-1, 9, 2-1, 1, confirma? Confirmar a frequência, é 2-1, 9? Sola, 1-2, 1, decimal 1, o decimal 9. Azul 2714, livre decolagem, pista 28, vento 260, graus 3 nós. Livre decolagem, azul 2714. Torre, Papatango Vitor Thiago até o ponto de espera da 3. Papatango Vitor Thiago até a ciente, vai ter ponto de espera. Proposto e aceito 1-3-1-1, o senhor nos informou que irá pousar 1-3-3-5, não é isso? Tá mesmo? Eu não tenho tráfego ali informar, frequência livre, bom povo. Sim, frequência livre, graças ao tráfego. Controle Salvador 2714, bom dia. Azul 2714 é o controle, meu cordial, a senhora identificação. Azul 2714, sai contato radar, passa 1300 pés, suba sem restrições para o nível de cruzeiro e voe direto para a barreira. Direto, Barreiras, apresente Azul 2714, direto ou da 60 também, sem restrições. Vitor Thiago Hotel. Vitor Thiago Hotel, seleção da NR, manter pista 28. NR, manter 28, Vitor Thiago Hotel. até autorizado a decolagem, pista 28, ventos 30, 0 graus, 39. Tire decolagem, pista 28, fechada. Salvador, Gol 930, formação novela, autorização recíproca. Bom dia. Teste Gol 930, só um minuto cobre para sair da Arão Caju. Arão Caju. Céu decolou, Zuno 4, controle 120, decimal 8. 208, cada tempo. Controle, Vitor, Thiago Hotel, decolou na sua escolha. Vitor, Thiago Hotel, o controle, qual é a condição de voo agora? Visual, senhor. Diante, tem condições de iniciar a curva à direita? Voa na proa 055, subindo sem restrições? Positivo, direita 055 em ascensão, 090, Vitor, Thiago. Positivo, está em contato, radar e sob vetoração. Proa 055, subindo sem restrições para o 090. Diante, Thiago Hotel. Agora, Vitor, salvo rebaixo na interseção, ajustando 097. Nós vamos manter a vetoração, evitando as aproximações para a pista 28, para que posteriormente possas voar com segurança para Aracaju. Câmbio. Ótimo, 35, mantém perfil de subida a mão, vou descer agora com curva direita. Estamos autorizando o problema da Gerizão, do Quebec, Mike Lima, solo 1, 2, 1, decimal 9. Está com a Vitor Tango decolando da 35, curva à direita. É 2510, após curva à direita, no peixe de saída Arão Caju. Transponder 5044, controle 1208, gol no 630. 370 aprovado, conforme, decolando 28, mantendo o próximo a 200, pode para a direita, sai na Arão Caju. 5044, transponder 208, controle do gol no 630. Correto, cotejamento chama pronto, boa disposição 04, gol no 630. Já, tá pronto. Gente, autorizado, boa, chama ataque, na posição 04, gol no 630. Ainda 35, curva esquerda, radial 320 no fechado da mão. Ok, agora sim, o braço é na sua esquerda. O índio aprovado, prossiga. Ok, bravo Vitor Tango, autorizado a alinhar e manter visto 35, rebaixo pronto. Alô, Romeu Golfo, rebaixa na papá. A gente é bravo, prossiga. Acionamento por conta, rebaixo pronto, era decolagem. Zulu, índio, papá, prossiga. O Zulu, índio, papá, no passo 4, acionamento por conta e risco. Lima, que luz Zulu é torre. Bom dia, Gente, eu vou passar de 10 km do Lua, autorizando ingresso no Pátio 1, no Via Lima, após contorno no Pátio 1 e Pátio 3. Reporta no Pátio 3, pronto para a cobra. Sim, eu estou autorizando o Pátio 1, vai reportar no Pátio 3, até pronto para a cobra, pode ser. Estamos apenas confirmando, né? Solicitar petrolina, confirma somente o nível solicitado. Um minuto para a cópia, Juliette, estamos no grupo para sair da ponte. Afirmo, sair da ponte, 100 para a petrolina. O Juliette, estamos no Baidá, seria a mão? Gente, só um minuto, cópia. Vá para a chama solo, 1-2-1 desse mano aqui para a cópia do plano de voo. 219. Breve de decolagem, decola de imediato. Afirmo. Breve de decolagem, pista 35, vento 300 graus, 3 nós. Breve de decolagem, 35, bravo, retornando. Meu nome é 30, para seguir. Vai para lá para trás, para trás. Gente, bom número 30, temos uma aeronave já foi autorizada ingressando no Pátio 3. O pequeno pode te avisar algo mesmo? Ela já passou, a cauda. Gente, então realiza o push até a saída do Pátio 3, gente. Gente, filho, temos só um minuto. Pessoas, Gol 9094. Romeu, Romeu, Gol, autorizado ingresso de 35, reporta pronto. Lima, Kilo, Zulu, autorizado cruzamento, pista no 735, Quebec, Mike, na Lima, sua aluna, 21 no decimal 9. Bravo, Vitor Tango, decolou os 21, no controle 120 decimal 8. Controle 1208, grava outro lado. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Bom, Vitor Tango, esse é o controle de Salvador, meu cordial. Contato radar estabelecido, você tem condições de voar direto para Guanambi? Alto, afirmativo, Bravo, Vitor Tango. Autorizado, sabe? Autorizado, direto para Guanambi, Bravo, Vitor Tango, grato. Uma previsão, mano? Sim, previsão de 5 minutos, o Xenemé 3 no mundo. Tá bom. Então, o Jet Tango Zulu autorizado, Serra Bravo, Papa Lima, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola a pista no 7, primeira curva, à esquerda, perfil de saída Momo, após a coordenação com o controle em 1208, direto destino. O transponder 5045 e o controle em 1208 novamente. A decolagem a partir da 28? Não, 043, gente, é 1-0, não está disponível no momento, temos o 28 operando. Gente, o Jair está então pista 28. Era Momo, após código, por esse atendimento em relação com o controle 5045, informa que manterá a prova até 2500 pés. Ok, você já falou da 28, manteve a 2500 pés, logo depois que chega na saída da mão. Falou. Só no volume 630 para o táxi, está com o COB de 135, 35, 3 horas e 20, Fortaleza. 3030 táxi via Patifo 1, Juliette, Alfa, até Golf. Na Golf, chama a torre 11895 e o QNH 1097, voo 930. Juliette, Alfa, seu ponto até a Golf, na Golf, torre 7895, voo 930. Bom dia. Bom dia. Alô, bom dia, Alfa Lima Kilo Zulu, na Lima para a próxima do Pátio, para o Pátio 3. Deixa eu botar um Lima Kilo Zulu, mantém posição na Lima agora para ingresso no Pátio 1. Alô, bom dia, 094. Gente, bom dia, 094, autorizado o táxi. Via Pátio 1, após posição 1 a 0. Pátio 1, 1 a 0. Puxando M3 no 1, coordenando com a equipe de sola, põe os passagens do Boeing 737 a cauda. Está autorizado o push na 02 e chama ataque. Posso passagem do gol, está ali do push na 3 no 1. Lulu Índio Papá, só um minuto, corre para a vitória. Estamos aqui em coordenação com a IS para a liberação do seu plano. O Juliette está no Lulu, o protegimento está correto no pote 3, chama quando pronto acionar. Preso 210, ainda coube o perfil da saída? Ainda. Yeah. Isso não, negativo. Coordenação, controle, somente 2, tá? Dia Bravo, não, tráfego reportando o setor. Centro no aeródromo agora 290 graus 5 nós. Reporte fora do solo, mantenha 500 pés. Zero, caso perca contato a 60 mil em Salvador, direto Aracaju, Rabir Romero. Positivo, para o controle de Salvador, outra aeronave. Papá Leão e Fox, seu controle. Gente, acione 2222, prossiga visual e chame 5 minutos fora. Em Salvador, o ajuste fio 18. Próximo número solicitado. 2500 pés acima do solo. Então, papai, o meu sonho de papai, 1000 pés para a vitória, filho.